Música aqui no front, acho que depois dessa eu vou de táxi, você sabe, né? Lembra dessa musiquinha xarope da Angélica? Então, mas tem coisas que a gente ouve e era melhor não ter ouvido. E não falo de música ruim não, né? Mas de algumas situações que são do tipo rir pra não chorar. Por exemplo, nessa semana agora, na quarta-feira, o ex-prefeito Paulo McDonald Guise foi até a Câmara Municipal para atender ao convite da CPI que investiga suspeitas de irregularidades no transporte coletivo de Foz, né, no período que pega de 2005 até 2016, ou seja, os dois mandatos do Paulo mais o mandato do Reni. Os vereadores perguntaram, o Paulo falou, eu diria até que nada de muito novo saiu dessa conversa, né? Agora, o ponto alto ou ponto baixo, você escolhe, foi quando Paulo perguntou aos vereadores da comissão se eles sabiam algumas coisas básicas, como o preço da passagem de ônibus aqui em Foz. Aí foi aquele desespero, né? Um dos três vereadores chutou R$ 3,55, enquanto que o outro arriscou R$ 3,85, quando o preço, na verdade, é R$ 3,45. É claro que vereador, né, com o salário que tem, não anda de ônibus. Mas a partir do momento que a pessoa se propõe a investigar um assunto, algumas coisas básicas ela precisa saber, certo? Bom, fica aí o aprendizado, né? Acredito que agora os três membros ali da comissão jamais esquecerão que em 2017, pelo menos até o próximo aumento, que deve chegar mais tardar em novembro, a tarifa do transporte em Foz era R$ 3,45. Independente disso, vereadores, por favor, representem-nos e cobrem melhorias no serviço. É sério. Andem de ônibus e entendam, né, o que eu estou falando. E digo isso com conhecimento de causa, tá? Porque vocês podem acreditar nisso. Eu venho e volto de ônibus aqui da rádio todos os dias e muita coisa precisa ser melhorada no transporte em Foz. A começar aí por questões de logísticas, né, com relação a horários, itinerários, enfim. Instalem esse debate. Programa Front até meio-dia. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Quem que é o dono desse baseado? cadeado. De quem que é, galera? Transamérica. Vamos lá? Eu, você, Pelados e Santos da Transamérica. Eita coisa lascada. Nina, seu escampão é da hora. Seu copão violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. E a Brasília que é tá de portas abertas. Pra onde a gente se love, meu anjo se santo. Pois você me apitula, me deixa a fio escude. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music na Transamérica. Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 19 de agosto de 2017. Programa Front até meio-dia, ó, nem pensa em fugir, porque no próximo bloco tem aquela nossa desgraça nossa de cada dia, né? Quadro 7x1 da semana, porque é impressionante, o tempo passa, o tempo voa, mas o tal do 7x1 quando agarra, né? Não tem desinfetante que desgrude. Se bem que no meu caso, pensando bem, olha, até que eu gostaria que tivesse um 7, ou pelo menos um, umzinho que fosse, entrando aí no saldo da minha conta do banco, porque olha, tá difícil, viu? Rápida pausa e já voltamos.